Ei, ei, chega, meu mano. Salve, show livre. É aquele que quer e tô. Chega pro nós apresentar pra você um grande lançamento. Rodrigo Mato Seco Inquérito. Pega a visão, pega a visão. O rap do reggae, seu irmão. Pou, pou, pou, vai. Assiste a vida que eu não vou parar. Eu quero as histórias pra fazer acontecer. E nas contadas que eu peço aqui aprendo a andar. Nessa jornada difícil que é viver. Fazer acontecer. E nas topadas que tropeça é minha pena andar. Nessa jornada difícil que é viver. A vida é forte tipo Temer, tipo Tyson. Mas nós não teme, nós não treme tipo Parkinson. A fé morrendo afogada à espera de um boca a boca. A guerra vem de enxurrada, a paz de conta a gota. Quando a gente se desencontrar, se perder e não saber voltar, é só olhar pra trás e lembrar que viemos do mesmo lugar. Meditar, escutar o que vem do teu eu, teu olhar, teu radar. Confiar no teu Deus e buscar seu lugar. Buscar, buscar. Ninguém vai lutar por ti. Uou. Não é só no final, agora dá pra ser feliz. E acreditar, já é aquela história. Se ver vencedor, tendo ou não a vitória. Render-se nunca, temer jamais. E ser como a água, sempre criando canais. Assim na vida que eu não vou parar. Eu tenho as fortes, vou fazer acontecer. E nas contadas que tropeço aqui aprendo a andar. Nessa jornada difícil que é viver. Só acreditar, tudo vai passar. Não inventaram nada, a prova de tempo. Então, quando a gente envelhecer, só expor. Seu sorriso amanhecer, todo for. Sentir que finalmente mente, corpo e espírito conectou. Raízes e antenas, pés fincados no chão. A mente voando, sintonia milhão. Meditação, de banco de busão. Um fone no ouvido, um livro na mão. Aprender a reconhecer tua força ancestral. Liga pra você antes que só dê caixa postal. Mentaliza, boa. Energia boa, boa, vibração. Tua essência, tua intuição. Ei, tua verdade, ei, pega a visão. E avisa a vida que eu não vou parar. Tenho laços fortes, vão fazer acontecer. E nas contadas que tropeço aqui aprendo a andar. Nessa jornada difícil que é viver. Avisa a vida que eu não vou parar. Não vou, não vou, não vou. Tenho laços fortes, vão fazer acontecer. Salve família Mato Seco, tamo junto até o final. Honra. Tungstênio, DJ Du, Pop Black, Renan Querito. É isso, muita vida. Valeu, Nicole, valeu, Chinaski, valeu, Rodrigo. Show livre. Muito obrigado, valeu. Família. Muito obrigado. Muito obrigado.